Ei, rei, rei do pedaço do baile, vodka e Del Valle, não importa o que falem, só quero viver, ver as gatas mexer enquanto esse som não acabar, uso coreografias pra te hipnotizar, aqui o cara mais popular é o que dança, as tranças, os black e as impedâncias são semelhantes, da música sou amante desde menino ouvindo boa rima, aqui tem tudo que combina, sem carência só autoestima, nosso valor tá na forma de se expressar e não no que cê comprou, celular, computador, hoje é tudo internet. HD. Dentro de casa é só deprê, na rua várias prê, só mina de poder, mexe pra você ver e saber o que elas falam, pretendo a mala levar pra humilde residência, eu mostro competência, o fluxo é sem tendência, 2.6 só de vivência e hoje é nós que tá, enquanto esse big ape não acabar e o charme não parar de rolar. Hey, geral curtindo o som, hip hop é bom. Sai da toca que hoje nós provoca atenção. Os mano dançando, as mina olhando. Essa é a hora que dão condição. O rei do baile é um cara popular. É tipo popstar, é tipo popstar. O rei do baile é um cara popular. É tipo popstar, popstar. Geral curtindo o som, hip hop é bom. Sai da toca que hoje nós provoca atenção. Os mano dançando, as mina olhando, essa é a hora que dão condição. O rei do baile é um cara popular, é tipo popstar, é tipo popstar. O rei do baile é um cara popular, é tipo popstar, popstar. Tô tranquilão, tô numa boa, só curtindo o batidão, tipo MC Sapão. Observo o salão no canto, umas mina me olhando só de canto, enquanto dou uma geral com pá de mim. Canto um tanto, quer ser considerado, é normal, tem que saber chegar pra ficar até o final. Conheço geral, cumprimento todo mundo, da tica mais linda ao mais feio vagabundo. Só fechamento até umas horas. Isso sem falar nos que ainda tão lá fora, mas sempre tem uns cara mal encarado. Querem saber por que que eu tô arrudeado? Uns tão pelo dinheiro, a maioria por respeito. As minas são essas, nunca sei direito, mas deixa pra lá, abre a roda de freestyle e anuncia lá no mic que eu sou o rei do baile.